noite, November Oscar Whisky. Mantenha a frequência 1-2-3-4-5 para autocoordenação. Confirme mantendo 3.500 pés. A Platina a 3.0 milhas de Salvador. Papá, papá, Mike. Mike, papá bravo, prossiga. Gente, confirme acionado 2000. Gente, Mike, papá bravo, acione transponder 0122. Mantenha corredores, caixa. Mantenha corredor caixa pregos. Confirme seu tipo de equipamento. Deco 55, papá. Acione 0122, mantenha corredores. Desça e mantenha 1.500 pés. O ajuste em Salvador é 1020. Reporte no través de Veracruz. A possibilidade do mais Papa Bravo acender para 4.000 e entrar e avisar o IMF, tá olhando? Aguarde, Mike, Papa Bravo. Patrulha de Salvador, agora 648, informação é? Pumba 37, para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 140, autorizado LF, repórter estabilizado, desça para 2.000 pés. Direita 140, desça para 2.000 pés, Pumba 37. Patrulha de Salvador, agora 648. Pumba 648, mantém escuta. Pumba 37, complete curva à esquerda, proa 130. Então 30. Voo no 648, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 060, ajuste 1020. 020, identificou 060, você informação é. Papa tá Mike, Papa Bravo? Para manter os corredores visuais, desça para 1.500 pés, ajuste 1020, tem frequência livre para autocoordenação, reporte no através de Veracruz. Salvador, eu vou chamar minha transmissão 1, informação eco, confere. Autorizado em Guarulhos, 360, decola da 1-0 com primeira curva. À direita, na saída da El, Leda Morte. Eu fiz 1-0, a primeira aerovia, após Taubaté, conforme rota. Transponda 5447, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado em Guarulhos, 360. Fala pista 10, primeira curva, pista da El, 3 da morte, 1310, Taubaté, 447-208, chama 631. Poxa, 631, no protegimento, qual é essa? Pronto, pronto, corpo, chuva em questionamento. Tá mais. Cara. Número 2. Ah, podemos aumentar a velocidade e voar direto à zona? Está autorizado a... incrementar a velocidade em 2.09, mantendo o perfil da chegada, Gol no 621. Ao menos, pode entrar 300 mais na descida? Acima. Sim. 37, final da pista 1-0, confirme já visual com campo. Afirmativo. Tente, Rumba 37, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1.40 graus, meia dúzia de nós. Pouso Rumba 37. 1.05. Mike Papa Bravo. Quando está familiarizado com os corredores visuais, informe que está ligeiramente à direita dos corredores. Os corredores estão próximo à linha do litoral. O ponto de notificação é no Través do Aeroclube de Veracruz. Mantenha-se mais próximo da linha do litoral para manter os corredores. Mike Papa Bravo. O 621 informe desvio? O 621 de uma mira já voltou para a roda, cara. Gente, o vendedor Oscar Whisky mantenha a proa da rotatória em só minuidade do tempo. Tá, mantém a proa da rotatória, só mantém 3.10 no Tava bravo pra 10 e Serra 90 de São Rafael. Gente, Mike Papa Bravo, mantenha o número 5. Mantenha corredores, reporte através de Paripe. Passará através de Paripe ou Mike Papa Bravo. Bono 621, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 1020. Informa o tráfego mantendo os corredores. Posição 1 hora, 1.5 milhas como oposto, mantendo 1.500 pés. 3.000 com 1.020, quando possível, Duna, 621. Gente, vou e Duna da presença. Duna, 621, obrigado. Slide para descer para 2.000, Bono 621. Aguardando para 2.000. Bono 648, desça para o nível 050. 050, 648. Golfe de lógica? Catango, golfe de lógica, o controle? Controle, chamou o golfe de lógica? Afirmo. 37 milhas oeste de Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação de voo e alerta, chame o Centro Recife na frequência 1288, alternando 260, e frequência livre para autocoordenação da presente. 288-260, para passar o golpe que o louco. Bono 621, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000, passará estabilizado, 621. Controle Salvador, para passar o golpe por aqui. Catango, Juliette, Quebec, Kilo, precisa. O declarado de Veracruz, acionado 0104 milha para lançamento para a pergunta 1205. Gente, Juliette, Quebec, Kilo, mantém o setor oeste da ilha para ascensão nível 105. Grato, setor oeste, Quebec, Kilo. Juliette, Quebec, Kilo, mantém a frequência livre e reporte cruzando 4.500 pés na escuta do controle. Thank you. No 648, terça via, chegada Mari para 2000 pés, ajuste 1020. Dia 2000, 648. Taxa Azul 2772, com 48 no céu de autonomia de 4 horas, alternando Vitória. Confirmar a autonomia, correção alternativa? Vitória. Isso, tem que ser via parte 1 no Índia, ponte para a União, no Norte, posição 95, altímetro 1020, bom voo. Altímetro 1020, autorizado via parte 3, principal, Índia e Alfa, ponte para a 2718, no Azul 2772, obrigado, minha mão. Autorizado ILS, pode estabilizar. Autorizado ILS, o 642. Sou em Salvador, bom dia, o 621 da rua estabilizado. Bom, no 621, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Sim, rotatória, reforçar visual, com ela. No 621, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 079. Livre pouso, não no zero, gol 621. Controle Salvador, Xanermé 250, passa o 190 para o 150 com a informação ECO. Xanermé 250, acione identificação, dessa via chegada Mário para o nível 050, ajuste 1020. Ajuste 1020, desce via chegada Mário para o nível 050, Xanermé 250. Mike Papa Bravo, mantenha a proa da rotatória e chame torre 1 no 895. Torre 1648, chame a torre 1895. 895, 648. No 621, no solo 53, libera a direita, solo 121, no décimo 9. Solo 219, à direita, obrigado. Gente, o Azul 2772 mantém o ponto de espera. Oi, Salvador. Bom dia, bom número 14, final da 190. Bom número 48, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 7. Torre, papapá, Mike Papa Bravo. Alô, Mike Papa Bravo? Mike Papa Bravo, reporte final de 3 milhas, cabeceira 17. Reporte para final de 3 milhas, da 17. General Skalinski, desça para 2.500 pés. 2.500 pés, General Skalinski. Puxa 1020. Poderia confirmar o vento, Mike Papa Bravo? 0 graus, 05 nós. Confirmo. 09, gente, Alfa Juliette para 09, obrigado. 621, bom dia. Bom dia. 0120 graus, 05 nós. Desde pouso na 10, baixo travou no 64. Charlie 182. Final de 3 milhas para 17, o Mike Papa Bravo. Mike Papa Bravo, então, Mike Papa Bravo, realize 360 com curva à esquerda, reporte interceptando o final da 17, devido a tráfego final da 10. Mike Papa Bravo, entre pela esquerda, 360. Utilização, Guarulhos. 1265, informação é com confere, aguardo um minuto, cópia. Guardando cópia com o 2065. Meu nome é Arei 50, programa sua navegação para voar após posição Mari, posição Duna. Programa Mari, então direto Duna, depois de Mari, meia hora que quero hoje. Sai, táxi na 3 de moto. 2772, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. E mantém 10, azul 2772. Mike Papa Bravo vai interceptar novamente a final da 10. Gente, papapá, Mike Papa Bravo, cheque o trem, autorizado pouso, pistão 17, vento 1, 10 graus, meia dúzia de nós. Papa Bravo autorizado, pouso na 10, tem baixado, checado. Voo no 648, solo 57, libera direita, solo 121 no decimal 9. A direita 219 no 648. Mike Papa Bravo após o pouso, qual pátio? Pátio 4. Pessoal, o rotatório. Vamos ver aqui antes, pode ser preparado o visual com o rotatório. Vamos ver as coisas. Juliette, para o 7. 10 graus, 05 nós. E decolar 2772. Controle o Juliette Quebec. Consiga. Solicita o 095. Você mantém o 095, Juliette Quebec. Oi, Salvador, Novembro Oscar, que campo. Novembro Oscar, se chame a torre 1895. 1895, torre, Novembro Oscar. Salvador, Papa Romeo 9 graus, com risco visual com a pista longa da 17. Papa Papa Romeu, November, Oscar Whiskey, ciente, o ajuste 1020, continue a aproximação, aguarde a liberação de pouso, pistão no 7. Aguarde a liberação de pouso, pistão no 7, November, Oscar Whiskey. Azul 2772, decolado aos 59, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Sou Chanel 6311 pela 6158, oficina 4 horas e 40, alterna com 15. 158-440 com fim, segue CV a Índia, ponto de esperatura em 1-8-795, altímetro no 020, bom voo. Itaqui, de Alfa, ponto de esperatura em 1-8-95. 1020, IBDS, segue CV, vai reportar estabilizado, Chanel 62. Controle Salvador, Azul 2772, decolando perfil da Coral, bom dia. Azul 2772, contato radar na decolagem, mantenha pro até 2000 pés, após ser autorizado curva à direita na proa de Coral e ascensão para o nível 1180. Ok, 2000 pés agora, curvando à direita, proa de Coral, 1780, Azul 2772. O 2065 Guarulhos nível 360, decola da 10 com a primeira curva direita na saída da Eulida da Monte. Vocês do 10 a primeira aerovia após conforme rota prevista no plano de voo. Das fones 5471, não encontrou nenhum no 20 decimal 8. O Gol 2065, copiou Guarulhos, deu 360. E a Upzulu 10, após prossegue já foi com plano. Decola 10, primeira direita da Eulida Monte. Na folha 5471 e o contraposto 1208, nossa porta é 1010. Gente, 1206, a porta pronto para o feedback de acionamento no gate 10. Reportará quando pronto, 1206. Sente, pátio 4, frequência livre no corte, tenha um bom dia. Romeu, November Oscar Whiskey, autorizado pouso pistão no 7, vento 130 graus, 04 nós. Autorizado no 7, November Oscar Whiskey. Oi, bom dia, Oceanair 63, no 1, quanto espera a próxima? O Xené 6311 autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 140 graus, 04 nós. Eu alinhar e decolar na 10, 6311. Qual é o BOB? Gente, 10 pessoas, a gente vai contactar em pré aqui. Vamos informar também pra só um minuto. Azul 4451, informação é com série mais um minuto, cobre. Gol 2065, deve estar na minha posição 10. Autorizado na posição 10. Autorizado na Pistão mandou, último homem fora. Gente, Juliette, que é daquilo, informa intenções. Descida para pouso, Veracruz. Gente, livre descida para Veracruz, reporte cruzando 4.500 pés. Tem condições de informar o próximo horário para o paraquedismo? Decolagem seguida, estimando aqui a uns 30 minutos. Sete Quebec Kilo. Reporte cruzando 4.500. Mostrar 4.500 de Sete Quebec Kilo, grave aí pela cooperação. Controle Salvador e Papatão Luiz e Vitor Romais para transferência de informações. Patango, Whisky, Victor, Mike, sua identificação. Salvador, Oceanair 6311, passa 2000, Nadaia, um ótimo. Oceanair 6311, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Sobe via para o 360, 6311. Patango, Whisky, Victor, Mike, contato radar 70 milhas oeste de Salvador. Voe na proa do portão Salinas da Margarida para ingresso no corredor Frade. Mantenha o nível 115 e forme no ideal de descida. Vai manter o corredor Frade devido ao lançamento de paraquedismo sobre a ilha de Veracruz. Xané 6311, voa em Leda da presente. Vai voar Leda, 6311. Zero, Xané 6250, confirma o vento. 1094. 1094, acione identificação, dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste 1020. Desligou desse dia até o 050. Não tem o perfil inicialmente com o 1094. Vai manter, gol 1094. Acho que daqui eu tenho frequência livre para autocoordenação. Salvador, boa tarde. Bom dia, voo 2065, próximo ao Pantera da 1-0. Voo 2065, autorizado a NL manter pistão no zero. Autorizado a NL manter no zero, voo 2065. China 6250, sala 08, libere via taxi Foxtrot, chame solo, 121 decimal 9. 219, China 6250, via Foxtrot. Alfa, boa noite do direto. Alfa, boa noite. E recebo mantendo a proa 090. Tem condições de voar no rumo 080 para antecipar o Porto Salinas? 080, sim. Apenas para... Tudo bem, 080. possível, irá voar direto com o Tatuara, é o uísque de Tonac. Autorizada 340, decola da 1-0 com primeira curva à direita. Na saída, correção na saída da Euleda Mótico. Upers 1-1-0 é a primeira via, pode curvar e conforme. Próximo ano é 5506, controle em 1-2-0, décima 8. Ok, 340, curva à direita da Euleda Mótico. Upers 10, com foto de costa, 5506, transponde 1-2-0, controle. 4451, planejamento correto, aguarda para o feedback acionamento. Está pronto, senhor Lizar? Sim, aguarda só um minutinho após a passagem do Airbus da Avianca, ingressará no parque para o 02, inicia o feedback e a passagem. Ok, após a passagem do Avianca para o 02, faz o feedback, azul 4451. Puxa 6250, Alfa Juliette, até o gate 02. Alfa Juliette, para o 02, acionamento. 94, controle? Não escuta. Programe sua navegação após mar e voar direto Duna. Mar e Duna, obrigado. O 2065 voa da Elda presente. Voando da Elda presente, gol 2065, grato. Chame 6311, chame o centro Recife, 1251, secundário é 13395. 1251, alterna 3395. Autorizado por Fortaleza, nível 270, decola da 1-7, com primeira curva esquerda na saída 1, transição frente. Eu peso do 1-9 a primeira aerovia, após conforme. Transforma 5477, controle em 1-2-0, décima 8. É, nível 055. Gente, livre acionamento, confirma pra eu ver? Para o táxi, chama a torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-2-0, bom voo. Como 0, reporte estabilizado. 2020, autorizado ILS, sem informação estabilizada, voo 1-0-9-4. Reporta lá. Solo Gol 1630, bom dia, autorização Recife. 1630, informação Fox, aguarda um minuto, Fox. Quem não escuta? Catango Whisky Vitor Mike da presente está autorizado para o de Paripe. Para o de Paripe do Whisky Vitor Mike. Solo Azul 4451 está com 89, 5 horas, Ribeirão Preto. Confirma alternativa? Ribeirão Preto. Sim, está que teve Índia, ponto de paradão em 1-9-5-8-1-0-2-0-1-1. Índia 1-1-5, obrigado, bom fim de semana. 1-1-8-9-5. Poxa, 18-9-5. 1930, copia? Escuta. Recife autorizado 370, decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída Pucajamo após Jamucaju. Transponder 5507, controle em 1-2-0, decima 8. Recife autorizado destino Recife, subindo 370, Pucajamo Caju. 5507, transponder 1-2-0-8, gol 1-630, tá pronto já no 6, né? 930, o protegimento correto, autorizado. Se tiver que acionar, é para o autoridade de para 4.500 pés na Pro de Paris. 4.500 Pro de Paris. Ajuste permanece 1020. Agora 1-2-5, 1 no secundária, 1-3-3-9-5. Fica agora 1-2-5, 1 alterna 3-3-9-5, gol 2-0-6-5. Grato, bom dia. Presente, mantém a posição na taxa, seu papai, tem uma vetora na pista. Solo, perdão, Torre, bom dia. Azul 445 no ponto de espera, 1-0, pronto. Azul 445 autorizado, aliás, decolar pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 4 nós. Autorizado, aliás, decolar 1-0, Azul 445. Aviação identificação, dessa via chegada Ponce para o nível 060, ajuste 1-0-2-0. Via Ponce, 060, 1-0-2-0, assim, 1-0-2-0. Sapatango Esquisito Mike? Escuta. Como que recebo proa 085? A Parito está à sua direita, proa 107. Em condições de voar? Possível, dentro de mais 20 segundos, só para avisar uma formação aqui. Gente, Esquisito Mike. Vitor Mike, assim que livrar formações, está autorizado direto rotatória. Gente, direto rotatória. Tango Vitor Alfa Alfa, prossiga. É, Franco, Salvador, Bozinha, Gol 1621, a posição 9, autorização, Congonha 6, né, Jan? Bono 621, informação Fox, Fox, aguarda um minuto, Fox, prepara a saída da El Lida Monte. Da El Lida Monte, ótima, aguardando, obrigado. Uno 094 LS. Uno 094, complete a final de chame torre 11895. 895, obrigado. Torre, bom dia, gol 1094. 1094, autorizado pouso pista 10, vento 140 graus, 5 nós. Liga o pouso na 10, 1094. Cima Juliette Lima, mantém a posição. Gol azul 4451, decolado 20, controle no 20, decimal 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, azul 4451. Azul 4451, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 340. Daí o 340, por favor, de voar ali, está presente? Após 2 mil pés, está autorizado para o de Leda. Após 2 mil por de Leda. Azul 27119, desça para o nível 050. Para o 050, 2719. Poderia fornecer nosso número de 50? Número 2 para pouso. Sala da 10 com a primeira curva direita na saída da Eulida Morte. Eu fiz o 10 primeiro no via, pode curvar conforme rota. Transponder 5514, controle 120, desça para o é, confirmando, controle. 1208. Ok, São Paulo 360. Aperto 10 na boa rota, decola da 10, curva direita, Gael, letra, rota. E transponder 514 e o controle 120, confirma. 1621, Dael, letra, ótima. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alves. Dael, letra, ótima. Protegimento correto, a porta pronta para o pushback, acionamento. Trabalho. Taxi, bom dia, 30, 3 horas, 21, na boa, 29, Bernardo é Salvador. Confirma para ouvir? 129. Quem está que você vinha, parte 1 no Índio, com o Tibara Turim, 1 no Noite, pessoal 95, otimismo no 020, bom voo. Taxi, 020, obrigado, vou entregar. Uno 094, solo 23, direita, taxi Fox, solo 121, decimal 9. Direita, Fox, 219. Controle Salvador, 3740, da F. 3740, acione identificação. Inicie redução para 2509, voe Mário para interceptar a chegada Mário, ajuste 1020, desça para o nível 060. Silvano Mário, descendo 060, ruta 35, 437, 40. Reduzido. Azul 2719, informação indicada? Indicada de 259. Teste, tem condições de manter 2509 até próximo tempo? Afirma sim. Tome quando necessário a redução. Muito bom dia, controle para Patango Lima, Juliette Lima. Patango Lima, Juliette Lima, contato radar na decolagem, mantenha proa até 2000 pés, após estar autorizado curvar à esquerda na proa de Cogibo. É, cruzando 2000 aqui, proa de Cogibo agora, o Lima, Juliette Lima, obrigado. Está livre das restrições então de altitude, né? Uno 630, mantenha a ponte de espera. De cumprir a restrição superior da saída móvel? Sim, ativo. Contra a restrição superior da saída móvel, temos tráfego em aproximação pelo setor nordeste. Sim, ativo, sim. Autorizado, aliás, decolar pistão no zero, vento no 70 graus, 5 nós. Autorizado, decolar pistão no zero, 630. Juliette, pistão no 094. Bom, no 094, segue se via alto, reporta correção. Mantenha antes da gente. Manterá antes da Juliette, pistão no 094. Controle, o Vitor Mike tá, atingiu 1500 pés, tá visual com aeródromo. Tenta para passar o Whisky Vitor Mike, está na torre 1895. 2895, grato. Salvador, o CAN 3896, passa 200, informação contra CAN. A 3896, autoridade chegada a Mari, desça para o nível 070. 70, pode voar dona 3896? Somente uma tenha chegada número 3 na aproximação. 3896. S. Lima, declaração para evitar tráfego, curva à direita, proa 020, limite umas 7 milímetros para a proa. Ativo, curvando à direita agora, proa 20020. O Lima Juliette Lima. Fono 020, grato. Para massa aí, ó. Fono 648, informação pobre, seu lado, menos cópia. Negativo, foco. Prepara a saída, Fuca, transição Caju, ok? Fuca, Jama, transição Caju, ok? Azul 2719, em caso de desvio, faço o mesmo pela direita. Informo o tráfego sua posição de 11 horas a 1,5 milhas, com Charlie 550, cruzando nível 080 para o 270, rumo norte. Temos o mesmo ticket, caso desses temos desvio, será pela direita. Azul 2719, desça para 2000 pés, ajusta no 020. Autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 020, reportaremos com estabilizado, com azul 2799. Passando Lima, Juliette Lima, traça do superado, autorizado da presença direta à posição código. Afirmativa, autorizaria pra gente Tangu ou Frate, por gentileza? Carga coordenação. Controle Salvador, gol 9630. Gol 9630, contato radar, suba para o nível 370, sai da pista. Boca 370. Abatango Lima, Juliette Lima, autorizado direto a Buco. Muito obrigado, então, direto a Buco, o Lima, Juliette Lima. O controle 3740, boa certeza, qual seria o nosso número na aproximação? É 3740, número 2 na aproximação. Deixa agora para 3.000 pés, ajuste a 020, livre das restrições ao altitude. 1020? A posição terá o que precede o 3740. Está se aproximando pelo setor norte, a 12 milhas da posição do Nota 3740. Controle azul 4451. Azul 4451, está no centro Recife, 125 decimal 1. E ao CERN, 133, decimal 95. Positivo, Recife agora, 251, ao CERN, 133, nosso fim gráfico, bom dia, bom fim de semana. Copia? Copia. Maceió, 350, decola da 1-0, primeira curva esquerda, na saída Puca, Jamucó e Jamucaj. Depois do Luno, site é a primeira aerovia, após conforme rota. Transponda 5522, controle 1-2-0, decimal 8. Negativo, autorizado Marcelo, nível 350, peso aluno 7, horário após assistir com a rota do plano, decola da 1-0, curva esquerda, perto da Pucajão, Caju. 5522 é o código, controle 120, 180, gol 1-6-4-8. 1-6-4-8, autorizado, posição, protegimento vai até a porta plataforma, que vai quitar no meio. Passarela. Táxi em frente, libera a direita via Papá, a estacionar, a frequência livre. O 1621 autorizado, aliás, decolar pistão no zero, vento no 50 graus, 7 nós. Ali decola Salvador, Gol 9648, na 7, para o pushback de acionamento. Autorizado, já posso sair. Eu posso arrestar o site, Gol 9648. 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, confirma a secundária. Área 1-2-5-4-5. 2-5-4-5. Azul 27, 9, complete o final, É, controle, bom dia, com 1621, cruza 800 metros da El. Bom, 621, contato radar, botar o número 360, saída da El. 360 da El. Azul 2719, estabilizou. Azul 2719, complexa final, chame a torre, 118, decimal 95. Completa 11895, bom trabalho, senhor. Aumente. 3896. 3896, desça para 3000 pés, ajuste chama 020. Confirma 3000 pés. Afirmo 3000 pés, ajuste chama 020. Sigilo 3896. Sam 3740, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, Sam 3740. No 020. Azul 2719, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, 79. Ciente, prossegue para o pouso, azul 2719. Azul, Força Neme 1940, bom dia. Tem que chamar o solo. Puxa, 6140, autorização, Marcial, por favor. Chamei a 140, informação Fox, aguarda um minuto, cópia. Uma 37, copia. Autorizado Serra Bravo Alfa Fox, Campos Afonso, uma centena, decola da 10 com a primeira curva à direita, na saída coral, tração 2553, 1 no controle 1 no 20, decimal 8. Autorizado Afonso. Uma 37, protegimento correto, já acionado? Ok. Gente, a ponte não entendeu no hotel, o altímetro é 1020, só para resolver. 07 a bordo, 5 horas de adoro. O Rumba 37, confirma a defalada na intervenção, o taxi até a cabeceira. Gente, reporte na intervenção. 3747. 3896, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 3896. Espera direita via Eco, chama o solo 121 decimal 9. Via Eco 219.